Oi, Luciane, o seu plano chegou aqui pra mim no sistema, só que eu preciso coordenar com o centro. O centro ainda não recebeu o seu plano. Então aguarda um instante, por gentileza. O 98 sai que se via Juliette até o gate 06. Torre Salvador, Oceania 6255. Oceania 6255, continua a aproximação, aguardando o fiscalista, quem negar uma 015. Confirma o trem de pouso embaixo de travado? Ainda não. Guardando a autorização 6255. Azul 4207, solo 33, libere primeira direita, chega o solo em 121, decimal 9. Direita 219, obrigado, volta lá. Escreve aqui o número 2 para a cópia, aguarde, confirma se foi feito uma DLA. Né, 6255, cheque o trem. Agora tem baixo checado, 6255. Ciente, vento 1 a 50 graus, meia dúzia de nós, livre pouso, pista 1 a 0, Xené 6255. Livre pouso, pista 1 a 0, Xené 6255. Ciente da Juliette. Alfa, vai reportar pra Juliette, 4207. Juliette, Febec, que eu não copiei, pode repetir? Ciente. Você anima na escuta? Copia? Gente, autorizado Salvador para Serra November, Mike Juliette, nível 160, decola da 17 com primeira curva direita na saída Arbor Elef. O plano é Yankee, prossegue instrumento até 090 milhas, Salvador, após prossegue visual. O transponder 5462 e o controle em 119.8. Que o Serra Lima cotejamento correto, confirma o POB e a Pátio que se encontra. 5062, controle Salvador. Torre Salvador, é o gol 864, estabilizado. Gente, gol 864, continua a aproximação, aguardando a autorização de posto para entrar no 095. 095, aguardando. Chené 6255, solo 35, libere primeira direita, chão de solo em 121, decimal 9. Direita 219, 6255. 08, siga a viatura, follow me. Ah, repórter táxi. Quebec, que copia? Confirma o pátio e a pista que decola. Gente, Angada Bata, autorizado. Serra, November, Vitor Romeu, mantendo no meu pé no corredor Shedder, cola da 17, com primeira curva à direita. O transponder é 01132 e o controle em 199.8. Chegar aqui, eu faço um check rádio e protejo novamente, sua transmissão está muito baixa. Gol 1864, check o trem. Baixado e checado. Gente, livre pouso, pistão na 0, ventura 40 graus, meia dúzia de nós, gol 1864. Autorizado o pouso, anão 0864. Confirma somente pelo B, por gentileza. 03 a bordo para acionamento, táxi chama a torre em 198, sessão 95, altímetro 1015, bom voo. Puxando 6255, eu falo. 6255, táxi via Alfa, reporta correção autorizado. Alfa Juliette, até o gate 01. Alfa Juliette para 01, 1, 2, 1, nesse momento. 1864, táxi via Alfa Juliette até o gate 10, no través 08, siga a viatura follow-me para 10. Alfa Juliette e segue o follow-me. Chame na Papá, o Papá Romeu, o quilo que é ali. Meu quilo Serra Lima autorizado, ingresso que estão na 7, já pode condenar ele pronto. Patrão Juliette, Quebec, quilo, decolado aos 40, chame controle em 119.8. Trato, você evite, chamará o controle Juliette, Quebec, quilo. Guardião 09. Guardião 09, confirma pouso direto no pátio do Grécia. Confirmo, pouso direto no pátio do Grécia. Avião, se autorizado. O Guardião 09, o vento 130 graus com 4 nós, reporte no solo controlado. Reportará solo Guardião 09. Confirma que chamou o sol. Dia November Alpha, autorizado Salvador para Salvador, com TGN em Mata de São João, na Ecolador, no site com curva à esquerda, mantendo restrito 1.000 pés no corredor forte. O transponder é 01 no site 1 e o controle em 1.9.8. Verá o cotejamento correto, confirmando o POB02. A gente para acionamento de táxi de amador em 1.9.95, altímetro 1015. Capa Romeu, Vila Serra Lima, decola de imediato. Tem direito de decolagem que estão nas 7, o vento 120 graus, 049, Vila Serra Lima. Gol 1160. Gol 1160, continue a aproximação, reporte quando baixar travado, quem negar 1 0 1 5. Reportaremos baixar travado. Engenheiro Liberal, livre sonar, ataque. Capa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado aos 45, chame controle em 1.9.8. Chame controle em 1.9.8, dê a volta, não quiser. Guardião 09, solo aos 45, frequência livre. Baixado e checado 1160. Gol 1160, tráfego avistado, livre pouso pista 10, vento 1160 graus 059. Livre pouso gol 1160, 10. Gol 1160 no solo 48, libera a direita e chame o solo 121, decimal 9. 219, gol 1160. Tan 3896 na escritura tua. Bom dia, Torre. Tan 3896 na estabilizada no zero. Bom dia, 3896. Cheque trem, livre pouso na 0, vento 120 graus, 0629. Livre pouso, cabeceiro na 0, baixar e travar 3896. Obrigado. Salvador, Xanana 200, estabilizado o localizador da 10. Bom dia, Xanana 200, informa passando o externo com o trem baixado travado. Pode estar passando o externo com o trem baixado travado, Xanana 200. Tem 6200, pouso autorizado na 0, vento na 50 graus, 0629. Autorizado pouso na 10, 6200. Salvador, muito bom dia, Trip 5220, estabilizado localizador. Bom dia, Trip 5220, continue a aproximação, informe com o trem checado, ajuste 1015. Confortará com o cheque de trem, Trip 5220. Autorizar ingresso, a porta pronta para decolagem, cabeceira na 7, Índia November Alpha. No sala 54, libera a direita, 1219, Olivrando. Olivrando a direita, 1219, graças a Deus. Bom dia. O trip 5220, passa externo, trem baixado e travado. 7, trip 5220, vento no 30 graus, 05 nós, pouso autorizado na 0. Livre pouso da 10, trip 5220. 5220, poderia confirmar a procedência? Citada é qualquer, 5220. Ok, gente. Polo 790, Recife, pronto, cópia? E a Matilca, sim. Polo 790, autorizado Recife, nível 370, Peruíce 58, decola da 10, curva à esquerda, Pulga, transição Aracaju, controle 11198, aciona 5453. Ok, autorizado conforme Recife, o Caracaju, Peruíce 58, pista 10, curva esquerda, o Caracaju, 5453, gol 1790. Controle 1198. 198, controle. Correto, chama por funcionar. Ok. Índia November Alpha, decolagem autorizada na 7, vento no 40 graus, 059. 5220 da Trip, sala 57, está liberando 1219. 1219, Trip 5220. Salvador, Trip 5220, Librano. Trip 5220, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, Trip 5220. Juliette, Juliette Golf, prossiga. Ouvi um pátio agora, no momento? Quem é? Bota no papel para ingressar. De November Alpha, decolado às 5h. Está presente com a esquerda para efetuar o cruzamento do campo. Mantenha-me, escuta agora a transferência. Autorizado o cruzamento do campo, de November Alpha, na escuta. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, nível 340, Uber Zulu 10. Decola da 10, curva direita da Euleda Motivar. 1198, controle, transponder 5443. 340, autorizado, ponto bom, e eu preciso falar direto no direito. Controle de transponder 5443, com a Azul 4207. 4207, correto, shampoo. Em November Alpha, também pro outro corredor e reporta na vertical de buraquinho. Reporta em buraquinho em November Alpha? Salvador 1790 da Gol para pushback acionado. 790 autorizado, parte 3, chama ataque. Botar ataque, Gol 1790. November Alpha, transfere controle 199 decimal 8. Ciente 199 decimal 8, Índia November Alpha. Autorizado ingresso e táxi até o pote 4 via pista. Macaco Delta, através de Pitoçu, de ambos países. Sente, Macaco Delta, da presença autorizada, cruzamento da final 1-0, reporta para girar a base da 1-7. Reporta para girar a base da 1-7. Comandor, uma boa tarde, tá 3895, autorização Guarulhos. 3895, boa tarde. Guarulhos, entendeu? Um minuto, cópia. Tô telefonando aqui agora sim, pronto, cópia. Foi pro 3895, novamente, vou ter a vídeo guardar a cópia. Tô guardando o transponder aqui que não chegou, só um minuto. Salve Salvador, o gol 1790 para o táxi, reporta PLB 74, autonomia 3 horas e 35, alternando Natal. PLB 74? Afirmativo. 1790, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste no 0 no Índia. Ok, parte Índia. Ponto de espera 1895, 10115, gol 1790. Juliette, Golfo na escuta? Ok, sente, boa tarde. Agora sim, pronto, cópia? Afirmativo, pronto para cópia, tá 3895. 3895, Guarulhos autorizado, nível 340, amperes do Luno 0. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda Motivar. 1198, controle, transponder 5451. Base, bastante checado, Macaco Delta. Sente, Macaco Delta autorizado, pouso 1-7, vento 210 graus, 05 mais. Delta. Tem um controle de 19, 8, 3, 2, 1. Da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva. A gente falou muito rápido. 3, 9, 5, correto. Chama push. Cortado. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1790 para a fonte de espera, pronto, 1-0. 1-1-8-9-5. Salvador, bom dia, gol 1790, próximo ponto de espera pronto. Bom dia, 1790, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-70 graus, 0-6-19. Eita, autorizado, decolagem, gol 1790. Paula 09, livre taxi, até pode 4, estacionar frequência livre. Controle 199, decimal 8. Afirmativo 198, bom dia, gol 1790. Bom dia. Salvador, bom dia, eu tava pra isso, precisa no meio. Salvador, boa tarde, com 864, informação fluente, autorização para Maceió. Com 864, Maceió, autorizado, nível 370, Upper Whisky 58, decola da 110, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1198, oceana 5477. 70, autorizado, Upper Whisky 58, decola da 110, curva esquerda, Puca, Aracaju. 198 é controle, 5477, transponda para o 1864. 1964, correto, chama push. 1864. Salvador, boa tarde, o Xané 6254, autorização, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Xané 6254, autorizado, Rio de Janeiro, 360, Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita da Elvo, Leda, Mótica, 1998, controle, transponder 5505. Autorizado, Rio de Janeiro. 360, Petrolu, Rael Leda Mótica 505, transponha controle 120, decimal 8, 6254. 6254, controle 119, decimal 8, e confirma o transponder? 505. 5505, correto, Champos? Parei pro push, 6254, informa muito, muito ruído de fundo o 6254. Perfeito. Solo 1219. Libera direita, chama solo 219, tá? 3216. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, tá? 3216. Tá 3216, ingressa na Alfa e mantém antes da Juliette. Ingressa na Alfa, mantém antes da Juliette, tá? 3216. Salvador, azul 4207, posição 9, pushback. 4207, autorizado 09, chama táxi. Autorizado, tá passando, 4207. Lucas 216, o pessoal da Infraero informou que está em negociação com a empresa para verificar o portão. Sim, Tio Tan 3216. Uno 561, passando Índia Serra, Baixada Travada. Sente, Uno 561, pouso autorizado na 0, vento 160 graus, 049. Livre, pouso na 10, Uno 561. Taxi autorizado, 407, pote 1 no Índia, ponto de espera 1 no 845, altímetro no 04. Pote Índia, ponto 3216, tá vendo? Falou, Salvador, Oxanar 6213, gente daqui, motorização Galeão 380. Serenime é 213, gente, Galeão, minuto a 4. Pode confirmar a saída? Dael Leda Motiva. Pode, tio, tá guardando a cota, 6213. Bono 864, portão 10, puxa autorizado, chama táxi. Autorizado, bono 864. 3216, após a aeronave da Azul, Embraer, que lidera parte, ingresso Juliette, portão 03. Após o Azul, prossegue para 03, 3216. Antes que eu espero, o Azul tá longe, ingresso de imediato, 3216. 3216-03. Sim, sim, ingresso imediato, 3216. Chame a 213 Galeão, ponto cópia. Termo pronto. Chanero 6213, autorizado Galeão, nível 360, upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5463. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Autorizou 1-0, roda conforme o plano. Controle 19-8, estaciona transponder 5463. Correto, chama push. 19-3, na ponte 4. Sim, correto, chama push. 62-3. Confirmando, o Tan vai aguardar o Azul ou vai ingressar? Aguardamos o amigo passar aí, o 3-2-1-6. Sim. Não. Uno 561, Alfa Juliette, portão 02. Juliette 02. Bom dia, Azul 4207, com certo. Azul 4207, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 210 graus, 072. Sante cópia, prepara a saída da Eule da Mota, vai aguardando. Da Eule da Mota. Alto Salvador, é o Gol no 1965, informação Kilo, Guarulhos. Gol no 1965, número 2 para a Copa, prepara a saída da Elida Motiva, aguardando. Da Elida Motiva, aguardando, Gol 1965. Salvador, Gol 864 para o táxi, com 75 a bordo, autonomia 2 horas e 15 minutos, alterna Aracaju. Gol no 864, táxi via Pátio Principal Índia, ponte espera Torre, 1918 decimal 95, ajuste no 0 no 4, agora um bom voo. Gente, Pátio Principal Índia autorizado, ponte espera 19895, corrijo, ajuste no 0 no 4, gol 864. Gol no 561, observe a aeronave da companhia iniciando táxi a partir do portão 10, de passagem a mesma após ingresso de Juliette, portão 02. Tanto 3191, copia? Tanto, copia. Autorizado para o Galeão, nível 340, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta upper Zulu 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5432 no transponto. Autorizado, conforme, 340, decola da 10 com curva direita, da AEL, Leda, Motiva, Pêndulo 1098, o controle de saída 5432, outro código transponder, mas 5, pronto para pushback e acionamento. Então, 3191, no cotejamento correto, entendido que está pronto para o push? Afirmativo, pronto. Coordene então com a equipe de solo, duas aeronaves irão taxar retaguarda. Duas aeronaves da Gol, uma agora no através do portão meia dúzia e a outra presta a ingressar no pátio principal. Após a mesma, a segunda aeronave na Taxi Alpha está livre para o pushback, acionamento e a porta táxi. Afirmativo, sente das duas aeronaves que vai entrar no pátio e a que está fazendo pushback no 6, está autorizada o pushback em coordenação com o pessoal de solo. Firma aeronave solicitando pushback? Oxa, né? 6254, portão 1. Tanar 6254, só um instante para iniciar, na minha escuta guardando. Gol no 165, copia? 64, próximo ao ponto de espera. Gol no 864, boa tarde, é Lima, tem que aparecer no 0. Ali, mantenho no 0, 164. Após posição Motiva, onde intercepta upper Zulu 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-1-1-9, decimal 8, aciona 5-1-6-1 no transponto. Autorizado para Guarulhos, 5-3-6-0, vai na saída da El, Leda, Motiva. Após Motiva, upper Zulu 1-0 e aí conforme o plano. Controle de saída 119-8 e o transponder 5-1-6-1, gol 9-6-5. Gol no 165 correto, portão 1-1, no chama pronto, se tiver acionamento. Chamará o 1-1-65. M254 totalmente pronto? Totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, 254.